garoto, quase sem roupa, um roubo no centro. Garoto, quase sem roupa, um roubo. Garoto, quase sem roupa, um roubo no centro. Na boca do lobo. Na boca do lobo. Na boca do lobo. Era malandra, era fogo, não era malandragem. Você espera que é malandragem? Malandragem é fogo.